Muito boa noite. Nossa, em nome do Sr. Presidente da Câmara, abrimos a sessão solene comemorativa dos 500 anos do Foral de Aveiro. Cumprimentamos a distinta mesa, é constituída pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, pela Sra. Professora Doutora Maria Helena Coelho e pelo Sr. Dr. Saúl Gomes, distintos autores da obra que constitui também um dos momentos deste evento. Em cada momento da sua história, uma cidade e um município têm de assinalar a sua existência. E hoje celebramos Aveiro como um valor superior através deste evento da evocação dos 500 anos de outorga do Foral Manuelino a Aveiro. E celebramos aqui, agora, designadamente no Museu de Aveiro, o que constitui para nós motivo de celebração, na medida em que é um símbolo da nossa identidade cívica, cultural e religiosa, mas também agora porque, coincidentemente, faz com que nos últimos dias tenha ocorrido a governação do Museu de Aveiro, que foi entregue ao município e, por isso, com maior intensidade vivemos este mesmo evento. Aliás, se o Foral de Aveiro ainda tivesse em vigor, temos a certeza que Sua Alteza Real, por estes dias, teria acrescentado uma linha em que diria que o povo de Aveiro, ao povo de Aveiro, é também entregue o museu pela sua dedicação, pela sua capacidade e seguramente porque no reino cultiva-se o mérito. E por esta mesma circunstância, por estarmos aqui e agora, aqui no museu, agora com a governação de Aveiro e dos aveirenses, e evocando os 500 anos de outorga do Foral de Aveiro, é que vivemos este momento com especial e maior intensidade do que seria noutro qualquer tipo de circunstância. Esta sessão solene terá três momentos. O primeiro momento, a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Engenheiro Rebelo Esteves. O segundo momento, a apresentação da obra O Foral Dom Manuel a Aveiro, em memória dos 500 anos dos autores já referidos. E um terceiro momento, a recriação histórica do ato de entrega pelo Grupo Viva Arte, e que já tivemos ocasião de comungar como convite de entrada a uma sua apresentação. Desde já, convido ao uso da palavra o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, mais uma vez agradecendo a presença de todas as entidades civis, religiosas, militares e todos os excelentíssimos concidadãos e convidados presentes. Sr. Presidente da Câmara, faça favor. Muito boa noite a todos, caro colega, estimado Miguel Capão Filipe, senhora professora Helena Cruz Coelho, senhor professor Saúl Gomes, senhor representante do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras vereadoras, com uma saudação muito especial para a nossa nova vereadora, que amanhã inicia funções, a doutora Rosário Carvalho, que vem reforçar a nossa equipa, senhoras e senhores presidentes de Junta de Freguesia, senhores dirigentes associativos, queridas concidadãs e caros concidadãos. Nós decidimos fazer este momento de evocação numa lógica que honrasse a história, mas que nos pudesse ajudar a somar estímulos para a gestão do futuro que vamos continuar a receber a cada dia. Quando discutíamos como é que queríamos registar este momento, quisemos que ele tivesse as referências similares, não repetidas, porque, ao contrário de alguns especialistas, nós entendemos que a história nunca se repete, mas há referências que é bom utilizar, há referências do passado que é bom utilizar para as construções do futuro que queremos fazer. E, por um lado, o Foral Manuelino de Aveiro não foi exatamente um passo muito importante no sentido de dar a uma terra pequena um estatuto maior. Foi um foral novo, que entregou nos direitos e, especialmente, nos deveres à terra as competências adicionais de quem tinha crescido. E o poder de então apenas confirmou, como poder atento que era, que o crescimento, as competências que as gentes da terra tinham conferido à terra lhe davam a possibilidade de exercer mais direitos e lhe davam a responsabilidade de exercer mais deveres. E esse ato é um ato quase natural na história de Aveiro, olhando aquilo que aconteceu até então e olhando aquilo que foi acontecendo de então até cá. E esta referência tem esta nota muito simples de quem sempre quer usar cada momento do presente, como este que estamos a viver aqui, para honrarmos o nosso passado e a nossa história, feita de tudo aquilo que a mão do homem é capaz de fazer de virtuoso e de defeituoso, mas que no somatório sempre dá um balanço positivo, e usar esse mesmo presente para consolidarmos as esperanças, somarmos as energias para procurar que cada um dos dias do presente que vai chegando pelo despejar do futuro seja capaz de realizar os vivos, de preparar melhor a chegada dos que vão nascendo e dar mais esperança e mais capacitação energética ao futuro que vai garantidamente chegar em cada um dos dias. Nós entendemos que este momento evocativo, simples como o quisemos fazer, natural como foi a entrega do foral, fosse aqui neste espaço. Lutámos muito para que não fosse só aqui neste espaço e que tivéssemos que pedir autorização à Direção Regional de Cultura do Centro para aqui vir. Nós queríamos dar autorização a nós próprios, olhando à referência do foral que deu mais poder, do foral que deu mais responsabilidade, para que nós nos autorizássemos a nós próprios a vir aqui fazer este assinalamento dos 500 anos do foral Manuel Lima. Mas na caminhada fomos aprendendo, e vamos sempre aprendendo com gente boa que está atenta e que nos dá aulas, alunos que procuramos ser o melhor possível, que se dava uma coincidência muito interessante no dia de hoje. 43 anos antes da entrega do foral, a princesa Santa Joana entrava aqui no Mosteiro de Jesus. Exatamente no 4 de agosto de 1472. Não faço ideia se Dom Manuel, quando mandou o mensageiro com o foral, tinha pensado nisso. Enfim, seguramente daria uma boa tese de doutoramento, fazer a apreciação defendendo a tese que sim e a tese que não. Não é relevante. É relevante enaltecermos a coincidência. E é relevante nós termos conseguido o direito e a responsabilidade de estarmos aqui a assinalar essa outra coincidência, de podermos comemorar, evocando de forma natural e tranquila os 500 anos do nosso foral neste espaço que há 4 dias é gerido por nós. São os somatórios de acontecimentos históricos que, chamando-lhe coincidências, quantas vezes, quando apreciamos de mais longe no tempo, parece que foi tudo tão bem montado, eventualmente por um homem extraordinário, por um conjunto deles, ou por um ser superior a todos nós, por um ser divino, que com critérios que nós não conseguimos perscrutar, vai montando as peças da história como se fosse um qualquer jogo de Lego ou um dos puzzles modernos de 3 dimensões. Não interessa isso. Interessa nós hoje utilizarmos estas referências, estes encontros de história e da vontade de gente, para prosseguirmos o nosso caminho. E temos o maior gosto de viver aqui, repito, lutámos muito para que este momento fosse aqui, liderado por nós, para que nós possamos ter este ganhar de consciência, ou reganhar de consciência, ou fortalecer essa consciência de que, em primeira instância, o destino que nós temos para construir no futuro que vai chegar a cada dia, depende da nossa mão, depende do nosso trabalho, depende da quantidade de energia, de competências e de capacidades que conseguirmos somar e pôr na luta de cada um dos problemas que temos para resolver ou de cada uma das oportunidades que temos para conquistar. É essa a nota principal desta coincidência que quisemos que acontecesse agora. Não fomos o primeiro município a assinar o contrato interadministrativo de gestão de museus em Portugal. Não fomos. Mas somos o primeiro e vamos ser o único, durante alguns meses, que já o está a operacionalizar. Isto porque, como há 500 anos atrás, a carta não é para ser lida, arquivada ou implementada um dia. A carta é para ser executada ato imediato. Contratos e compromissos são para se traduzirem em operações e operações que, obviamente, sejam boas para todos nós. Temos, por isso, um gosto muito especial num tempo em que temos que somar as nossas energias, somar as nossas competências e as nossas capacidades para seguirmos em frente, estando sempre a contar pela nossa diligência ativa com a ajuda de todos e a presença de todos, mas com certeza absoluta que contamos sempre connosco, porque nós não faltamos à chamada, nós não esperamos para pensar, quando o que está em causa é acrescentarmos valor à herança que recebemos dos nossos pais e acrescentar valor à herança para entregarmos valorizada aos senhores e às senhoras nossos filhos. Esta é a nota que queremos deixar, fazendo esta sessão aqui no claustro. Que o claustro tinha o simbolismo de provocar o encontro dos homens. Especialmente quando o único elemento que se podia contemplar, além do homem, era o céu e todas as representações míticas e divinas que sempre estão referenciadas no céu. Diligenciamos e agradecemos a São Pedro ter aderido à evocação para não nos dar uma daquelas noites que em Aveiro são sempre agradáveis, mas que às vezes nos causam algum ligeiro desconforto, e hoje só temos de São Pedro conforto, e nós agradecemos para podermos fazer esta evocação de forma mais confortável. A nossa mão, o nosso conforto, o nosso elogio e agradecimento à história, ou melhor, o nosso elogio à história e o nosso agradecimento a todos os homens e as mulheres que a construíram, faz-se hoje com uma entrega determinada e absolutamente decidida em darmos a Aveiro a credibilidade que foi perdendo nos últimos tempos, a notoriedade que se foi ausentando do seu património político, a diligência que nos tornou irrelevantes no cenário político nacional, as tribulações que nos colocaram em lutas absurdas com as nossas empresas hoteleiras ou com as nossas empresas marítimo-turísticas. O jogo hoje joga-se somando e não dividindo. Joga-se com a verdade e não com a ilusão e com a mentira. E por isso notícias como a que hoje recebemos, que Aveiro subiu 23% em turistas formalmente registados em julho de 2015 face a julho de 2014, não é nota do acaso, é nota daquilo que estamos todos a fazer, todos juntos, para que a terra tenha mais crescimento por força de ser uma terra competente, verdadeira, trabalhadora e que some as muitas competências que tem, mas que numa prestação individual não vai lá correr grande coisa, mas que numa prestação de soma vai de facto correr, como já vai correndo, com a devida qualidade e com a certeza absoluta de que teremos um percurso na nossa mão de crescimento, de fortalecimento, sendo isso apenas uma peça fundamental para termos mais capacidade de criar riqueza e para termos mais capacidade de gerar emprego, sabendo que essas são peças muito importantes somadas a outras para que a nossa gente tenha a possibilidade de ter patamares de qualidade de vida mais elevados e aceder a índices de felicidade também mais elevados. Essa é a nota que nos faz hoje de forma particularmente feliz agradecermos a todos vocês a presença. agradecer aos nossos construtores de história e a Dom Manuel I o reconhecimento e a responsabilidade que nos pôs nas mãos, embora os textos da altura falam demasiado em portagens, era a expressão que se usava para os impostos, mas quando isso, essa responsabilidade era atribuída a uma terra, era sinal que ela tinha competência para lhe responder e essa competência depois queria-se apenas que se traduzisse em mais desenvolvimento para aqueles que iam escolhendo essa terra para sua, como tanta gente foi escolhendo, tanta gente escolhe hoje e tanta gente escolherá no futuro próximo, que garantidamente vai chegar a cada dia. Que possamos todos, nesta invocação simples, sentirmos também chamados, mobilizados a sermos parte deste processo de crescimento e de fortalecimento, com a certeza absoluta que somos capazes de ultrapassar dificuldades, de recuperar a nossa falência e de aproveitar as imensas oportunidades que o mundo tem à nossa mão, mas que a nossa mão tem que trabalhar muito, pôr-se a jeito, para que essa oportunidade potencial se transforme em desenvolvimento, em qualidade de vida e em felicidade para todos nós. A Dom Manuel I fica uma palavra de profundo agradecimento pelo seu gesto, gesto que os nossos concidadãos foram retribuindo com o notável crescimento e desenvolvimento da terra reconhecida à data, e a todos vocês, mais do que o agradecimento pela partilha deste momento simples, o desafio à mobilização para seguirmos todos juntos, fazendo o crescimento da nossa cidade, do nosso município, da nossa região de Aveiro, na certeza absoluta de que a coisa e a causa que temos em mão é muito importante para a vida de cada um de nós, para a vida de todos nós e muito especialmente para a vida daqueles em nome dos quais queremos construir um mundo melhor para lhes deixar como herança, que são os nossos queridos filhos. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, excelentíssimo Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro, excelentíssimo coautor, colega e amigo Dr. Saúl Gomes, caros vereadores aqui presentes, demais autoridades presentes, caros aveirenses, e de todo o coração digo, e já saberão porquê, quem não se recorda de mim ou não me conhece, caros colegas aqui presentes, caros amigos que vieram de longe para estar neste dia comigo e neste lugar icónico que é o Mosteiro de Santa Joana. Parabéns por ter o mosteiro à sua responsabilidade. Tem uma joia preciosa nas suas mãos. Tem um grande encargo nas suas mãos também. Espero que isso só venha a dignificar Aveiro e a ser mais uma joia para esse contributo do turismo que acabou de citar. Esta casa tem história, esta casa tem a vida de muitos que vieram para Aveiro, que aqui viveram e sofreram, e tem a vida de muitos aveirenses dos nossos dias. E estou já a começar pedindo-vos que me deem a permissão para falar um pouco e para abrir na primeira pessoa. Sou aveirense de coração e de emoção. Não posso viver sem contemplar a água. Admiro profundamente os veios da água espelhada. Sensibilizo-me quando os raios de sol os atravessam e reverberam em múltiplos fios de cor. Inebrio-me quando os cristais de sal brilham ao sol. Sinto uma profunda comoção ao contemplar as pontes de luz que se lançam entre a água e o céu quando o sol se põe sobre o mar. Percorri o parque desta cidade para andar nos balancés, para dar comida aos patos, para passear nos seus barcos, para lanchar à sombra das suas árvores. Pela mão de minha mãe, fui à Praça da Hortaliça e à Praça do Peixe. Caminhei de próximo da estação onde morava até à Vera Cruz, em percurso de escola primária ou de igreja. Cruzei a cidade para frequentar o Liceu José Estevão até ao meu 5º ano. Fui mais além, até ao bairro do Liceu, como então se chamava, para entrar no Liceu Nacional de Aveiro, no 6º e 7º ano. Vi pela primeira vez um filme no Cinema Avenida e vi teatro e até fiz teatro no, e muito dancei no Teatro Aveirense. Diverti-me desde criança e adolescente na Feira de Março, de todos os encantos de diversões, de farturas e até de enamoramentos. Fui contemporânea e, em alguns casos, convivi com muita admiração, honra e proveito com aveirenses ilustres, como, entre muitos outros, o Dr. Ferreira Neves, o Dr. José Pereira Tavares, a quem presto as minhas homenagens na pessoa da sua neta, a Dra. Ana Maria Crespo, a quem tantos laços me unem, ao Dr. Álvaro de Seixas Neves, ou o jornalista João Sarabando. Para além disso, dou testemunho de que, por certo, devo tudo o que sou à minha professora da escola primária, a doutora Guilhermina Mieiro, a Dona Mimi, como era chamada, pelo muito que me fez aprender, mas, acima de tudo, porque me ensinou a estudar e esse método de trabalho acompanhou-me desde os bancos da escola até aos dias de hoje. Aqui lhe presto uma sentida homenagem. Depois, com os meus 17 anos, avancei para Coimbra, para a universidade. E na cidade do Mondego, como que no prolongamento da Veneza portuguesa da minha meninice e juventude, passei a habitar. Mas fui sempre retornando para ver os meus pais, para estar com os meus familiares e com os meus amigos. E voltarei sempre, porque em Aveiro, em chão sagrado, repousam meu pai e minha mãe. O Dr. Saúl Gomes, meu orientando, colega e amigo, conhecia este meu percurso de vida, mas mais intuía este meu apego sentimental. Quis que eu, com ele, escrevesse esta obra sobre o foral que Dom Manuel concedeu a Aveiro. Como anteriormente, juntos, redigimos a que comemorou os 500 anos do foral manuelino de Esgueira. Grata lhe estou e estarei. Cruzei-me várias vezes nos meus estudos com a minha cidade. Estudei o Duque de Coimbra, senhor desta terra, o Infante Dom Pedro. Acerquei-me de Santa Joana para, num trabalho de equipe com o Museu de Aveiro, este museu, divulgar visualmente a sua vida e religiosidade de uma forma didática. Coordenei cientificamente a exposição Bilhete de Identidade Aveiro 959-2009, juntamente com a minha colega aqui presente, Doutora Maria José Azevedo Santos. E numa conferência que então proferi, debrucei-me sobre Mumadona Dias, a mais antiga, até agora conhecida, proprietária desta terra. E agora, refleti com o meu colega Dr. Saúl Gomes sobre o passado quinhentista desta cidade plasmado no seu foral. E aqui estamos para vos entregar esta obra que intitulamos O Foral de Dom Manuel Aveiro, uma memória de 500 anos. E desde agora falarei no plural, por mim e pelo Dr. Saúl Gomes. Tivemos de vos convocar para o dia 4 de agosto, já foi lembrado pelo Sr. Presidente, feliz coincidência de ser também neste dia que entrou aqui Santa Joana, porque o Foral de Aveiro foi otorgado por Dom Manuel a 4 de agosto de 1515. Portanto, faz hoje, não sei se é esta hora exatamente, ou se um pouco antes, precisamente 500 anos. É que na chancelaria de Dom Manuel não haveria férias neste mês de verão. E por isso também não houve descanso para mim, para o meu colega Dr. Saúl Gomes e para toda a excelente equipa de técnicos do arquivo que nos apoiou, nem tampouco para os designers e tipografia que compuseram esta obra. Como não terá havido descanso para toda essa multidão de escribas, empaginadores, rubricadores, iluminadores, encadernadores, que se desmultiplicaram a manuscrever e a expedir as centenas de forais saídas da chancelaria manuelina. O Foral de Aveiro, e vou estar de acordo com aquilo que mais gosta, ainda que hoje sob o seu original não se saiba o seu paradeiro, pois não faltam indicações precisas de que existiu e foi visto no século XIX, claramente em 1801 ele estava a ser visto num processo que hoje está arquivado nos Feitos Finos, mas o Foral de Aveiro reconstitui-se na íntegra com toda a fiabilidade pelo registro dos forais novos da Extremanura guardado na Torre do Tombo e pelo traslado da sua cópia mais antiga existente no tombo da Casa de Aveiro de 1633, depositado no Arquivo Histórico Municipal de Aveiro, como o fizemos neste livro. E se tivéssemos dúvidas, ficaram ainda várias outras cópias mais tardias do foral que reproduzem todas igualmente o seu normativo. Este foral manuelino revela-nos desde logo que os oficiais régios, juntamente com os da vila, levaram a efeito uma inquirição particular junto dos seus moradores para reconhecer o procedimento costumeiro da arrecadação dos direitos reais. Mas também nele se recorreu ao tombo dos direitos reais da vila, que cremos poderá corresponder ao documento que é conhecido como Foral Velho de Aveiro, o qual se conhece por uma cópia existente num tombo da Casa de Aveiro, redigido no século XVII, que se conserva no arquivo da Universidade de Coimbra. Logo, o Foral Manuelino de Aveiro remete-nos tanto para as normativas que foram acordadas em Câmara em 1342 e pelas quais se regiam os seus moradores nos séculos XIV e XV, o dito Foral Velho, como citei, como depois expressa as que foram sancionadas em 1515. E o que se verifica é que Dom Manuel teve intenção manifesta de respeitar os usos e costumes de Aveiro, transpondo para o Foral Novo normativas ancestrais, respeitando algumas totalmente, ainda que sempre atualizando os pesos, as medidas e as moedas, esclarecendo outras duvidosas ou contrariando ainda umas outras, mas atente-se, no geral, como se verá, para aliviar a carga dos contribuintes. Hoje é muito raro. Antes de mais, digamos que era Dom Jorge, filho ilegítimo de Dom João II, criado pela princesa Santa Joana aqui em Aveiro, neste mesmo convento dominicano de Jesus, hoje Museu de Aveiro, em que nos encontramos, dizíamos era Dom Jorge, no tempo mestre de Santiago e administrador da Ordem de Avis, segundo Duque de Coimbra, o senhor de Aveiro, quando Dom Manuel concedeu foral à vila em 1515. Assim o confirma o numeramento 1527, onde se afirma que a vila é do mestre de Santiago, é justamente Dom Jorge. Logo, muitos dos direitos especificados no foral para ele reverteriam, ainda que a coroa reservasse para si alguns outros respeitantes à rentável comercialização do sal e do pescado. O foral manuelino, como era de esperar, espelha-nos a vocação marítima, piscatória e salinífera da vila aveirense, sem deixar de nos fornecer notas sobre a produção agrícola dos seus terrenos e a apetência ganadeira de alguns dos seus espaços. De igual modo, se intui abundantemente o seu clausulado o vivo comércio nacional e internacional que cruzava a vila. A coroa reservava para si a exclusividade do direito sobre as marinhas. Por cada talho que produzisse sal, arrecadava um búzio de sal, um búzio a uma medida, e meio moio pela medida antiga. Como é referido, se estipulava em dois capítulos do tomo dos direitos reais, que é o dito foral velho, que se copiam neste foral. Acrescentava-se que esta marca, seja a marca da medida ou seja a marca de todo o contributo, estava inscrita nas costas da igreja de São Miguel da Vila. Era esta a igreja principal da vila, situada ao fundo da localidade, junto à rua direita, na praça central da mesma, onde pulsava a vida marítima e comercial e onde se cruzavam os viandantes nos seus caminhos de entrada e saída. Polo religioso agregador dos fiéis, seria também o marco simbólico e aglutinador das normas económicas da comunidade, e por isso lá estavam as marcas das medidas, que deviam ser respeitadas escrupulosamente nos negócios, como eram os valores que se deviam respeitar dos pesos e das medidas. Se havia um tributo que onerava a produção do sal, outro incidia sobre a sua comercialização, a cisa. Entretanto, sobre os proventos da pesca, recaíam os tributos do mordomado e da dízima. Todos eles são especificados no foral e encontram-se estudados pormenorizadamente nesta obra, aos quais não aludiremos agora nesta apresentação para não a sobrecarregar, como se compreende. A discriminação destes tributos remete-nos para a imensa faina piscatória da Vila de Aveiro, reforçando a sua vocação marítima que já se manifestava nas determinações do sal. À vila chegava peixe fresco ou seco para o seu abastecimento ou redistribuição. Chegava em embarcações grandes ou pequenas, o que demonstra dispares agentes desta atividade. Chegava do reino e do estrangeiro, evidenciando que a pesca podia ser feita nas costas portuguesas ou mesmo na de outros reinos e também que a Aveiro afluíam pescadores nacionais e estrangeiros com as suas cargas de pescado e outras mercadorias. Neste pescado, o bacalhau era já suficientemente importante para assim se dar abertura à possibilidade de futuros acordos, por certo, em sintonia com os interesses das partes. Sabemos até que os pescadores da Aveiro criaram significativos laços de comunidade e uma forte consciência de grupo. Tiveram uma confraria, desde o século XIII, na igreja de Santa Maria de Sá, provida mesmo de um órgão que tocava nas festas solenes. Foram, no geral, e nesta casa guarda-se um cálice que aparece na obra, que é justamente, que era posse dessa confraria. Foram estes pescadores muito acarinhados pelos monarcas, com privilégios e isenções, inclusive nas contendas com o concelho, e acabaram por ter na variação um procurador do número que defendia os seus interesses. Mas na vila comercializavam-se muitos outros bens de que nos dão conta outros tributos. E atendendo às valências marítimo-fluviais e terrestres de Aveiro, o foral detalha bem pormenorizadamente a tributação da portagem do mar e da portagem por terra. Mas, Sr. Presidente, a portagem só pagavam os de fora, não pagavam os aveirenses. Desde logo, sendo Aveiro um porto com significativa representatividade neste século XVI, Dom Manuel clarificou os detalhes da entrada e saída das mercadorias. Ficamos então a saber que pela Foz do Mar chegavam até à vila cargas de mercadorias vindas do reino ou de fora dele. Justamente para a alfândega régia, revertiam os direitos das mercadorias provenientes do estrangeiro, bem como as que chegavam do reino do Algarve e das ilhas. Todavia, o monarca isentava da dízima de entrada os moradores da Ilha da Madeira e de outras ilhas, o que faria chegar ao reino menos onerados os produtos dos ilhéus, em que se destacaria já o açúcar da Madeira. Nos direitos de saída, há uma particularização muito significativa para o caso do sal, mercadoria que da Aveiro atingia longínquas paragens. Anotam-se assim os encargos a que estavam obrigados os que levassem o sal para a Galiza ou para a França ou outros destinos, bem como os tributos que impendiam sobre os estrangeiros que carregavam sal em barco seu ou em barcos de mercadores do rei. Esta pujança demográfica, económica e fiscal da vila, de que as rendas do almoxarifado de Aveiro são um elucidativo testemunho, é evidenciada com minúcia no texto do Dr. Saúl Gomes. Não hesita, pois, este autor em afirmar que em 500 Aveiro era uma vila e uma região em acentuado período de crescimento económico e de afirmação do seu peso político regional. A comprová-lo indubitavelmente, dá-se conta neste livro do rol que o juiz de fora de Aveiro enviou ao monarca em 1552 das 71, notem, 71 embarcações existentes na vila, naus, navios e caravelas, algumas ainda em acabamento nos estaleiros locais. Já na portagem por terra, verificamos que os produtos e montantes dos tributos dos bens que se comercializavam em Aveiro são muito similares aos que se estipulavam para as vilas de Ilhavo e Esgueira, o que se clarifica na obra com a apresentação de um quadro. Há, no entanto, três situações específicas, que agora só salientaremos uma. Enquanto que nos forais de Esgueira e Ilhavo se referia que a carga maior de madeira, lavrada ou por lavrar, pagava de portagem 4 reais, em Aveiro marcavam-se distinções. Assim, a carga maior da madeira lavrada, de torno, de vasilhas, de madeira e de tonéis, onerava-se com esse valor superior de 4 reais. Mas descia para metade na madeira lavrada de linha e baixava ainda na madeira roliça e no carvão para 1 real. Por certo, as necessidades deste material para múltiplos fins, medidas, vasilhame, construção e outras, o que exigia o seu prévio e conveniente afeiçoamento, condicionavam esta gradação dos valores na sua transação. Mas percebe-se que a vila favorecesse a transação da madeira com impostos menos elevados, uma vez que, desde logo, era ela o material imprescindível para a construção naval que em Aveiro existia e de que acabei de vos falar quando disse que alguns navios estavam no estaleiro local. Uma pausa antes de concluir para agradecer. Esta obra tem como autores o Dr. Saúl Gomes e eu própria, mas é de muitos mais. Connosco estiveram os técnicos dos serviços do Arquivo Histórico Municipal, os Dr. João Marujo, a Dra. Madalena Pinheiro e a Dra. Carla Cerúbio. Também eles, tal como nós, não tiveram descanso neste labor de entrega e sacrifício, que é esforçar-nos por trabalhar bem e depressa, o que, como se sabe, é raro e nem temos a certeza se deu os melhores resultados. São vocês que vão me dizer. O nosso sincero reconhecimento pela vossa disponibilidade, pelo vosso trabalho e pelo vosso incentivo. ao designer Francisco Vaz da Silva, que trabalhou com todo o seu profissionalismo e gosto nesta obra, bem como ao pessoal da tipografia, o nosso obrigado. A outros de mais longe, por todos, Dr. Pedro Pinto, que nos disponibilizaram estudos ainda no prelo e nos fizeram chegar documentação inédita de diversos arquivos, o nosso público agradecimento. Muito gratos estamos a todos os que estão aqui hoje e nos acompanham, os muitos aveirenses e alguns colegas e sinceros amigos que vieram de fora, neste tempo de férias e veraneio, para partilharem connosco este momento. Num singelo muito obrigada vai toda a nossa imensa gratidão. E por último, e porque são os primeiros no protocolo e também no nosso querer, o nosso bem-aja muito especial dirige-se ao Sr. Vereador da Cultura e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que quiseram levar por diante este estudo. Mas reforçaremos o nosso reconhecimento a estes dois autarcas com uma nota que penso lhes agradará. Se o Foral de Esgueira foi otorgado no dia 8 de junho de 1515 e o da Aveira 4 de agosto de 1515, independentemente do que se possa dizer dessa coincidência com Santa Joana, embora, também já tivemos a ocasião de o dizer há dois meses no lançamento da obra, o Foral de Esgueira remeta para o da Aveiro, o que quer dizer que ele já estaria redigido e que era conhecido, eu sublinho agora uma precedência à aveirense. Senhor Presidente, Senhor Vereador, o auto de entrega do Foral de Aveiro na Câmara ocorreu no dia 1 de setembro de 1516, se quiserem podem comemorar, enquanto o de Esgueira ocorreu no dia 2 de setembro de 1516. Brás de Ferreira. Brás de Ferreira, que publicitou muitos dos forais da Extremadura entre 1516 e 1517, era procurador do número de Aveiro em 1409, era escrivão do almoxarifado e da alfândega da vila desde 1503 e, como tal, percebem bem porque é que teria dado prioridade à entrega do foral a Aveiro, a vila de onde colhia os seus múltiplos rendimentos e até com quem muito contendia com os aveirenses, porque não deveria ser alguém que, enfim, para o seu bolso estaria, olhava, zelava bem pelos seus interesses. E creio que temos de terminar para a outra parte se suceder. Ao explicitarem-se neste foral as contribuições a pagar ao rei ou ao senhorio, fica luminosamente refletida a vida das gentes de Aveiro em 500. Compõe-se um quadro cristalino de espelhos d'água que o calor transforma em sal e o esforço dos homens recolhe em fruto e transporta para diversas paragens, fazendo da atividade salinífera o seu ganha-pão. Animam-se as margens da Foz da Ria, com embarcações de pescado ou de outras mercadorias que, numa intensa azáfama, carregam e descarregam diversos produtos. Sente-se quase o chiar dos carros e carretas e o som dos cavalos, das mulas, dos asnos, que transportam os bens que entram e saem da vila. Vislumbram-se os homens carregados às costas com pesados fardos de géneros. Presente-se o pulsar humano de oficiais que pesam, medem e avaliam as mercadorias, de homens e mulheres que se afadigam a comprar e a vender, de rendeiros e cobradores que se empenham em arrecadar rendas e tributos. Quase se ouve o tilintar das moedas que saem das bolsas dos comerciantes e mercadores para pagar portagens, açougagens e outros direitos. Revela-se o duro trabalho de amanhar a terra, revolvendo-a com suor e fadiga que é fecunda de cereal, de vinha e de outros frutos. Desenham-se as marcas dos poderes que atravessam a cidade nos oficiais concelhios, senhoriais e régios que a percorrem, cumprindo as suas dispares missões. Ergue-se perante nós a vila, nas suas praças e rocios, no seu pequeno termo e no seu centro religioso e simbólico, demarcado pela Igreja de São Miguel. A vila de Aveiro, dinâmica no seu comércio, na sua pesca e produção de sal, parte do corpo místico de todo o reino de Portugal, mediado pelo poder do seu senhor e duque de Coimbra, Dom Jorge, articula-se com a sua cabeça o venturoso e messiânico Dom Manuel, rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Alemar, e imperador dos mares até à longínqua Índia. O passado de Aveiro compõe o passado histórico de Portugal. E porque no cruzar do presente se atravessa o passado e se intercepta o futuro, os aveirenses nos dias de hoje, comprometidos no seu laborioso cotidiano de trabalho e na vivificação cultural e cívica da terra em que habitam, continuam e continuarão a construir a identidade da sua terra e a identificação de um país inseridos na rede global de diálogo e comunicação dos pequenos e grandes mundos em que vivemos. Muito obrigada. Santas noites, senhor enviado. Como estás, senhor? Aceito, por favor. Noite bonita. Está agradável. Cara bonita, gente linda. O senhor está listo para ingressarmos com a discussão? Com as inquirições? Certamente. Certamente. Só gostaria. Sim. Se o senhor fizesse o favor de ler a carta em que o rei diz como deve acontecer as coisas. Claro, senhor. Por outra coisa não estaríamos. E depois de ler isso, certamente numa casa de Deus como esta, teremos a invocação do Espírito Santo e de Nosso Senhor para que nos guie por um bom caminho. Faremos oração devota, consagrada a Nossa Senhora. Dom Manuel, nosso bem amado rei, gostaria que fizéssemos assim, e não sou eu é o que estaria pé atrás. Sim, será. Escusarmos um pouco. Departamentos e coisas. Atentai! Dom Manuel, per graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e de Alemar. Em África, senhor da Guiné e da conquista, da navegação e do comércio, senhor da Etiópia, da Arábia, da Pérsia e da Índia. A quantos esta nossa carta seja dada a conhecer, fazemos saber que, sendo os forais antigos redigidos em latim bárbaro e já em mau estado de conservação, de difícil leitura e interpretação pelos oficiais, e uma vez que também apresentam grandes discrepâncias entre si, e ter sido exigida pelos procuradores dos conselhos a sua reforma. Eu, Dom Manuel, pela graça de Deus, Rei de Portugal, incumbo ao Doutor Rui Boto, Chanceler-Mor, ao Desembargador João Façanha e ao Cavaleiro Fernão de Pina, procedam eles à recolha de todos os privilégios e antigos forais, e mando diminuir e acrescentar aquilo que lhes parecer necessário para o bom governo do reino, e que assim sejam reformulados 596 forais, abrangendo cerca de 570 concelhos, e sejam estes reunidos nos que doravante ficarão a ser conhecidos como os livros dos forais novos. Os forais que sejam concedidos serão a base do conselho de homens bons, e desse modo o evento mais importante da vila ou da cidade, e determinante para assegurar as condições de fixação e prosperidade das gentes, assim como no aumento da sua área cultivada pela concessão de maiores liberdades e privilégios aos seus habitantes. Mando também fazer 3 cópias do dito foral outorgado a cada terra, uma para a Câmara do Conselho, a outra para o Senhorio de Sua Direitos e a outra para a nossa muito nobre Torre do Tombo. A todos informo, farei carta de foral aos povoadores do Termo de Aveiro e ordeno aos povoadores destas terras que tenham na estima esta minha carta de foro, para que possam morar e povoar os ditos lugares e os meus reguengos. Dada na muito nobre cidade de Lisboa, firmado e subscrito pelo chanceler a mando de El Rei de Portugal. Da Sua Majestade que se faça a inscrição com os homens bons da terra, ou primeiro chamar os homens bons da terra. Será, senhor, serão convocados os homens bons deste termo para se juntarem. Chamei, desculpa, eu estava aqui a ouvir com muita atenção, tenho aqui uma dúvida que me está a importunar a minha presença, que o foral é aqui, não é? Não. Não, senhor. Aqui és a inquirição. É isto, eu vou chamar. Os homens bons da terra discutem a lei constitucionária, aquela de que se fala, pero ainda não está escrita. Ah. Informamos de isso e de todos os forais antigos e todas as outras coisas que se ameritam de saber para redigir o novo foral. Senhor, estás a gastar latim, senhor. Estás a gastar. Não, mas até aqui. Claro que é aqui, homem. A mesma gente é difícil, então, não é problema de Aveiro, em Lisboa acontece o mesmo. Eu tive que ir a muito foral e sempre a... Desculpa isso. Bem, continuemos. Continuemos. Em nome de Sua Alteza Real, Dom Manuel, primeiro de seu nome, convocam-se a este terreiro os homens bons deste termo, eleitos para tal por o período de 1 ano. Não vais tu primeiro, Carlos. Já tens colhido nos dedos, aí já estás com a sua tua entrada. Não, não. Agora, senhores! Sim, senhor! Estava ansioso por ser chamado. Eu e o meu colega, não é? É, é. É. Então não é. Então, já agora, por favor. Senhor, a vosso serviço, sou de Carebo Montanelas, vindo das Guerras. Oh, senhor, Duarte Pereira, da terra ao lado. Oh, senhor, sois homens bons deste termo ou não sois? Claro que sim, senhor. Vais olhar para nós, não é? É, é. Então não é. Boas vestes trazeis, mas o vosso comportamento e a postura que ordenais não são condizentes com as vestes. Deus, nosso Senhor, saberá iluminar e guiar para que digamos a bom porto. Assim será, senhores. Apresentai-vos aqui por quem sou-vos. Não! É difícil o trabalho para a sua majestade, não sempre foi fácil. Senhor, onde é que está o... Senhor, trazei-me aquele banco, o que é isto? O banco corrido. Coisas, chegar à terra, discutir a lei... Homem! Rápido, sempre, mas sem sempre, sempre é em interesse pessoal... Aí não, senhor, aqui! Aqui assim onde há espaço. Com vossa licença, como estáis, senhores? Agradecido, estúpido. Bem... Se permitis, eu próprio senhor. Guiarei a invocação para estes espíritos. Por vossa honra, senhor. Convidamos todos também senhor, a postarem os joelhos em terra e orarem juntos. Para o que hoje fazemos. Pater Noster, que é Cincelis, santifica o nome tuo, advenha o reino tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano, da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, secud eos nos dimittimus de vitoribus nostris. E ne nos induscas in tentation, sed libera nos a malo, e persignus crucis de nemicis nostre, libera nos Deus nostre. In nomine Pater, Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Que a graça de Deus esteja connosco e guie a nossa decisão para bem deste povo. Senhores, fosteis convocados, mas é mister que antes de começarmos com a discussão propriamente dita, prestei juramento. Firmado em nome de Deus e pela vossa própria honra. Assim será? É, é. Assim será. E é. Então ponde a mão direita no coração. Senhores, jurais fazer tudo pelo bem desta terra e em nome das suas gentes. Sim, juro. Jurais não buscar nada mais que o bem maior das terras de Aveiro e nunca, e em nenhum momento algum, o vosso próprio bem. Sim, juro. Jurais prestar preito de lealdade e vassalagem a El Rei Nosso Senhor. Sim, juro. Então estamos listos para podermos começar a orar, senhor. A orar não, senhor, a discutir. Se permitir, com vossa licença, é que eu vou tomar alguns apontamentos, se não te importar. Claro que não. Eu vou. É por vossa honra que eu... Sim. Sim, além da discussão, eu sempre tomo... Para aclarar depois a sua majestade alguns pontos que não fiquem claros. Sim, só uma pequena pergunta antes de começarmos a discutir. Vós havias trazido... uma bailarina e seria de pouco bom tom pô-la a bailar aqui, senhor? É que a gente, se calhar... Desculpad, é que os senhores da terra são donos novos deste edifício. E ainda eu tenho que consultar com ela. Eu, como enviado do rei, não fico bem de chegar aqui e impor minhas condições. Não se importa, os senhores, de que traigamos a bailarina aqui, sendo um sítio religioso, e ela mostrando um bocadinho de chicha. Quizás há alguém que se ofende também. Sua Majestade gosta deste tipo de bailarinas. Senhor Dom Fernão Pina, se aquele senhor se importar, esteja à vontade, que eu não me importo coisa nenhuma. Ah, você não se importa. Sim, um bocadinho, sim. É que... Só a mora, você sabe, a mora com a carne à montra. Sim, mas sem xixa. Ah, não. Mas se o senhor se importar, se lá fora está fresquinho, se o senhor pode esperar um bocadinho que ela já termina. Proibido xixa. Proibido xixa? Até se calhar ia me enganando. Senhor, ao vosso lugar. Fica aqui. Um dia. Já está a xixa. Vai, está a chegar. Parece que tu danças como um taio com a carne à monta. É uma vergonha. Eu mesmo digo que é uma vergonha. Uma vergonha. A veces los espíritus se atrapallan con toda esa cara. Bien, ¿podemos ir en frente? Ya podremos, señora. ¿Vos estáis prontos? ¿Estamos? Siempre, señor. Desde la primera hora. Entonces, comecemos con la discusión. El señor también va a discutir, ¿no es verdad? Creo. El señor discute con él, está a vontade. Mas... Sem excessos, não é, senhor? Claro. Uma discussão amigável. Por amor de Deus. Claro. Comecemos. Comecemos. Então, senhor, por discutir uma questão que há muito nos perturba. O gado do vento. Ora, é uma questão muito pertinente. O gado do vento. Gado do vento, o gado do vento, o gado perdido. O gado que, estando pelos montados, não se sabe a quem pertence. Esse terá que ser reclamado até 10 dias contados. Pois parece-me bem, senhor, e em discussão anterior com Dom Duarte, houvemos por bem decidir, se estáis pelos ajustes, que se não for declarado até 10 dias contados, incorre o faltoso em pena de furto. Acho muito bem, senhor, mas há pontos a serem esclarecidos, tendo em vista que se o gado perdido estiver a comer o meu pasto, a cagar a minha terra e a mijar o meu feno, quem é que paga por juízo? Ora, esta é uma boa questão, Sr. Dom Duarte, porque se bem me lembrais, há cerca de 15 dias, ou há duas semanas... Oh, no máximo. Havia por ali um boi... Aquele cornudo! Aquele cornudo... Ah. Que andou a mijar no feno e a arrancar as pensas da minha quinta. É, senhor, mais uma vítima desse caos. E quem é que vai pagar os pratos? Pois, é a pergunta que eu faço no sustento. Se me puder ser dado o direito de esclarecer... O gado que for perdido e não for declarado incorre o faltoso em pena de furto. Essa pena que terá que ser paga. O dinheiro ficará para o mordomado. O mordomado, assim sendo, terá também a seu cargo todas as despensas ou expensas que serão feitas pelo dito gado, no tempo em que ele se quedar no dito campo até ser declarado. Se é que me entendestes. Perfeitamente. Então, fica ciente que vem fazer parte do dinheiro do mordomado quando perdido. Certo. Mas quer dizer que este senhor é um criminoso? Eu? Então, o boi era vosso? Mas o que me sou feno? Sim. Não, era a vaca. O boi era do vizinho. Bom, o cornudo do vizinho. O boi que é cornudo do vizinho. Mas se o boi fosse vosso, pagáveis vós. Um momento. Se o boi é do vizinho, não é o gado de vento. Não está perdido. Já sabem quem é o dono. Mas desde que reclame 10 dias. Não, senhora. Não. O princípio é que já está errado. Se o senhor sabe que o boi é do vizinho, não é gado perdido, é do vizinho. Já está equivocado. Eu vou exemplificar, por exemplo. Certo. Por favor. Esta aqui é a minha quinta, certo? Certo. Estão aqui uns bois... Alguns. Sim, aqui é todo o gado perdido. Cornudos e sem corpo. Eu sei que aquele boi é meu, aquele é meu, aquela ovelha é minha, aquela vaca é minha, certo? Certo. Até aí tudo bem. Agora, aparece-me aqui um outro boi, certo, que eu não sei de quem é. Como aquele que ali está? Por exemplo. Este boi vai-me estabilizar os outros todos, vai-me dar o feno, vai-me estragar a fonte, vai-me dar amarradas na pedra. E vai que este boi empregue aquela vaca lá do fundo. Como é que é? Ó senhor, aí já estás a ganhar porque ires ficar com um bezerro a mais. Agora, a questão, senhor, está no princípio. Se o senhor souber que aquele boi é do seu vizinho, já não está perdido. Agora, só se não souberdes de quem é o boi, ou a vaca, ou a ovelha, ou a cabra, ou o bode, senhor, em questão, é que podereis contar com este caso do gado do vento. Estás-me a perceber? Faz sentido. Sim, agora sim. Já não está mais perdido, já foi achado. Sim, exatamente. Tá. Fica assente. Agradecido, senhor. Sim. Continuemos então. Que o gado do vento é para aquela gente... Não quero indiciar a ninguém em especial. Não fique com o gado do vizinho dizendo eu não sabia quem era o dono. Se não sabe de quem é o dono, tem até 8 dias. 10, senhor, 10. 10 dias para denunciar que aqui há um gado que não é seu. Se o gado nesses 10 dias causa destroço, pois a conta vai ao mordomado, que será ele que ficará com o gado se não aparecer o dono. Se o dono aparecer, la conta de los desperfectos não será do mordomado, sino do dono. É, sim. Eu não sabia que estes senhores da capital falavam bem, E por isso que baralhamos todos, senhor. Sim. Continuemos então. Adiante. Passaremos ao assunto das portagens. Ah. Portagens. Pois, eu nem digo nada. Se vocês falarem vós, que eu já não... E falaria se vós não me tivesseis interrompido. Não, estás à vontade. Calai. As portagens sobre todos os bens e produtos trazidos ou levados de dentro ou para fora da vila, por todas as pessoas que, sendo ou não sendo de cá, assim o façam. Senhor, lembrando que, pela importância que é arrecadar receitas para a nossa terra, certo, é importante que todos paguem portagem. Oh. Não. Senhor, a todos mim não, não me parece muito bem. Todos não. Todos não, senhor. Pois penso que as pessoas que serão deste termo, que aqui tenham casa e vida e terras, não deveriam pagar. Mas, senhor, se estamos a circular pelas nossas terras, é importante que sejam geradas receitas, senhor. Mas certo, só a gente que não mora na terra é que paga no portagem. Assim, eu, por entrar bem em minha casa, não tenho que pagar portagem. Oh, senhor, é que estáis a ver o caso que se daria. Estaríamos a estagnar a economia local se imputássemos a todas as pessoas que aqui vivessem uma dízima só por aqui viverem, à parte daquilo que já pagamos ao nosso muito amado rei, à conta dos impostos que ele nos impõe. Tendo em vista tão valoroso argumento, tenho que concordar. Faz muito sentido, sim, senhor. Bom, eu tenho uma questão para vós, tão excelentíssimas, claro, presenças nestes claustros presentes, que é o seguinte. Os moradores não pagam, é isso? Assim, ué. Não. E foi que eu concordei logo a seguir. E os trabalhadores? Hein? É porque quem se trama é sempre os trabalhadores, não é verdade? Estão-se a rir? É porque não são trabalhadores. Sabe-se logo, não é? Porque é o seguinte, senhor, eu não queria estar aqui a discutir muito, nem chatear-me com ninguém, mas é que eu tenho um cunhado. Falai, não falai, senhor, temos um. Um cunhado. É aqui quando começamos. É irmão da minha irmã. Não, é marido da minha irmã. Ser irmão da sua irmã não é seu cunhado, é seu irmão. Ou então o senhor próprio, não é? Você nunca se melhor. Bem, que acontece com o cunhado? Que acontece com o cunhado? É o seguinte, o meu cunhado, que é um homem de respeito, está a entender? É um homem trabalhador. É um homem que vive a vida honesta e sincera. Claro. E que faz parte da sua família. E, por acaso. Mas é meu cunhado. Poderia ser o meu. Exatamente. É irmão da minha irmã, mas podia ser... Todos temos um cunhado. Sempre é um cunhado da família. Se for irmão da sua irmã, está-se a dar um caso de veras estranho na sua família. É meu cunhado, dizia eu, irmão da minha irmã, como podia ser irmão da irmã daquele. Claro. Certo? Certo? Mas não é o caso agora. Não é um assunto pessoal. Parece-me que não. É irmão da minha irmã, mas podia ser irmão da irmã daquele, certo? Só falta dizer que é dono do gato perdido do assunto anterior. Não é. Agora é o seguinte. Falei. O meu cunhado, irmão da minha irmã. Oh, reis me partam. Ele não vive cá, certo? Paga portagem. Paga portagens. Quem paga portagem se o homem passa a vida dele toda cá? Homem, ele é de cá? Não. Então se não é de cá... Mas é como se fosse. Como haveríamos falado ainda agora, se me ouvisseis direito, paga portagem, senhor. Não é justo para as pessoas de cá que as de fora não pagam. Senhor, justo? Queres falar de justiça? Eu vou-vos falar de justiça. Aquele senhor ali, o Zé da Alice. Aquele. Vós não conheceis, é o Zé da Alice. Não. Aquele senhor come uma sopa de legumes todos os santos dias. Sim. Que a mulherzinha dele lhe faz na panela, graças ao meu cunhado que vem para aqui vender os legumes. Está a entender? Se o meu cunhado, que é um homem trabalhador, volta. Certo. Um homem honesto, pagasse portagem, quem é que ia fazer a sopa daquele malandro? A mulher dele na mesma, senhor. Como? Eu não me estou a perceber. Vós não prestaste em juramento a dizer que não iríeis fazer nada pelo vosso próprio bem, nem sequer daqueles que vos são chegados. Eu estou a olhar pela vida dos trabalhadores. Certo? O que vós estáis a fazer, senhor, é olhar pela vossa própria vida. Senhor, não percebeu? Eu não sou... Senhores! Já chega! Sempre que está bem com o gente... Não, já me acalmei. Seu trabalho que me encarrega a sua majestade. Eu devia cobrar mais, que a sua majestade me encarrega, filho. Se permitisse, falamos de agentes que moram nestas terras. São eles os que não pagarão portagem. Se há um cunhado, tio, primo ou quem for, não, que mora em outras terras e que vem trabalhar cá, ele deve pagar portagem quando venha a comerciar e a trabalhar estas terras. Assim como a gente destas terras vão à terra de seu cunhado, seu primo ou seu tio a pagar portagem. É assim por mesmo. Que caraças a gente desta terra vai pagar portagem em outras terras e os de outras terras, quando venham a lucrar e fazer negócio cá, não vão aí a pagar portagem. Aí está a questão, senhora. Aí está a questão. Muito bem, bem falado. Bem. Se me permitis, eu vou só dar aqui ao Zé, desculpe falar. Ela só para não vamos estar por mim. Deixa continuar à vontadinha. Bem, podemos passar em frente da sopa de couve do senhor C? Porque isso não ficou acento, a sua sopa. Fica aqui constado que eu não incitei a nenhuma rixa, nem me envolvi em tal coisa. Mas já que estás a falar de rixa, se calhar discutimos aquele assunto que tanto tem sido discutido, que é a pena de arma. O crime com pena de arma. Mas graves rixas, senhor. Assim o é. Bem. Para desincitar, desincentivar a tais rixas e coisas como elas, no crime com pena de arma, deverão-se pagar 200 reais e ficará sem arma. Sim, parece bem. Parece bem. Mas, senhor, não pagarão a dita pena se com pau ou pedra atingir sem tirar sangue. Posto que façam mal, mas que não tenha sido em propósito. Se forem rixa nova, estás-me a perceber? Há uma pessoa a defender-se vai ser assaltado por malandros ali. Exatamente. E apanha pedra. E depois os malandros vão, a autoridade denuncia. O senhor apanhou pedra para... Não. Se não há feito sangue, não há ferido a ninguém em Rija Nova, é para defender, não tem por que pagar. Tá. 200 moedas e ficar sem a pedra. Mas se for de propósito e não tirar sangue, não paga também. Não, senhor, exatamente. Se não for de propósito, posto que faça mal, não pagará a pena. Se for de propósito, posto que não faça mal, também não pagará a dita pena. Senhor, eu sou melhor com exemplos. Eu não percebo este posto que não faça mal ou posto que faça... Ora, então, imaginemos aqui uma situação. Temos aqui o Manuel. Não, este é o António. Ah, desculpa, é António. Miguel. O António Miguel. Você também... Bom, o António Miguel e o Fernando. Ora, estando o Fernando a atacar o António Miguel, o António Miguel pega naquela coisa que ele tem na mão, bate com ela com muita força na cabeça do Fernando, faz-lhe sangue. Ora, foi em defesa. Ainda mais que não tem. Foi sem propósito, foi apanhado de surpresa. Não paga a dita pena, está tranquilo, senhor. Agora, a situação oposta. O António Miguel, por vingança, pega naquela coisa que tem na mão, arremessa à cabeça do Fernando, mas falha. Mas não lhe faz mal. Tamanho, não, vai acertar. Não lhe faz mal. Ele tinha o propósito de me acertar, mas não acertou, não paga a dita pena. Bom, resumindo e concluindo, eu e Dom Duarte estávamos a passear. Estão a passear. Ai tal, não. A Maria é tão bela, tão singela, tão airosa. Neiga. E de repente começámos os dois a dizer: não, a Maria é minha. Não, é minha. Não, é minha. Oh, mas para que conversei? Já sabes quem é a minha. Eu já não tinha falado com a Maria primeiro que tu. Mas a Maria falou comigo antes de falar com você. Ora, senhora, aí vamos parar. Aí vós tinhas intenção, fizesteis mal. Tinha intenção, não. Tinhas. Um bocadinho. Fiz o sangue? Não fez sangue. Não pagará a pena. Não fiz o sangue. Não. Não fiz o sangue. Vamos esclarecer. Está bem. Se não faz sangue. Se não faz sangue, sim. Em lado nenhum. Desde que não faça sangue, não tem mal. É. Não paga a pena. Fiz o sangue? Não, mas ficou morrer. Ah, mas não fiz o sangue. Não fiz o sangue. Ah, vem aqui. Senhores, acalmai-vos e sentai-vos. Podemos continuar? Continuemos. Também é lógico que um rapaz de menos de 15 anos não fica a pagar pena de arma por brincadeiras. Sempre ficando batendo. Não, senhor. Nem mulher de qualquer idade que seja. Nem pagarão a dita pena aquelas pessoas que, castigando a sua mulher, filhos, escravos, criados, façam sangue. desde que seja em suas casas e não o façam nas ruas. E com a afã pedagógico, para educar. Para educar. Então, e se for a Maria a bater nós dois, como é que é? Também não paga apenas. Como é que não paga apenas? Já está falado, a mulher de qualquer idade não pagará a pena. Então, mas onde é que isto vai chegar? Qualquer dia a mulher sabe ler e escrever, quer ver? Uma coisa é dar porrada e outra é escrever, não é o mesmo. Mas sendo assim, moço de 15 anos para baixo também não. Não, nem mulher nem moço. Nem mulher nem moço, sendo que a mulher é de qualquer idade que seja. Por isso, os senhores que queiram educar em demasia as suas mulheres, tenham tento que elas podem também repostar. Não. Mas por isso, o marido, o pai ou o dono do escravo o faz dentro dos muros da casa. Porque se a mulher reposta, ficaria envergonhada na rua. Ah, pois, mas por isso já será na vossa consciência. Claro. Se o filho também, o escravo reposta, fica envergonhada na rua. Estamos todos de acordo? Sim. Está. Deixa que a Maria não venha dar em... Sim. Para a questão do cunhado. Creio que então... teremos discutido todos os termos necessários para... se constituir uma pequena compilação de todas as coisas. Mas trouxe-me o senhor emissário... desculpe, senhor, com vossa licença. Era da capital, senhor, mas... veio a modos mais tarde com o senhor emissário. Que ele trouxe-me aqui umas coisas que diria eu ser de bom direito. Vos ler para vós saberdes aquilo que está em questão. Isso vai demorar. Está à vontade. Vais ver na décima frase, continua. Lerei a pena do foralço. Para vós terdes em vostra consciência aquilo que se requer do cumprimento de todas as coisas que aqui falamos. Qualquer pessoa que for contra este nosso foral, levando mais direitos dos aqui nomeados, ou levando destes maiores quantias das aqui declaradas, o havemos por degradado por um ano fora da vila e termo, e mais pague da cadeia, 30 reais por um de todo o que assim levar, mais pera à parte a que os levou. E se a não quiser levar, seja a metade para quem o acusar. E a outra metade para os cativos e damos poder a qualquer justiça onde acontecer, assim juízes como vintaneiros, como quadrilheiros, que sem mais processo nem ordem de juízo, sumariamente sabida, a verdade condenem os culpados no dito caso do degredo. E assim do dinheiro até à quantia de 2.000 reais sem apelação nem agravo. Estáis a compreender? Sim, completamente. E vós também, senhores? Está, está, não está. Não? Quem cala consente, não é? Senhor, resumindo uma pequena coisa do que aqui li, se levardes mais do que deverias levar por cada real que roubardes, pagareis 30. É? E até à quantia de 2.000 reais sereis condenados e julgados pela justiça primária do rei, sem apelo nem agravo. Estais certos? Eu fiquei em dúvida quanto é permitido roubar. Entendemos, entendemos. Sim. Então, e se o senhorio dos ditos direitos, ou dito foral, quebrantar per si ou per outrem, seja logo suspenso deles e da jurisdição da dita vila, se a tiver, enquanto nossa mercê for, e mais as pessoas que em seu nome ou por ele o fizerem, incorrerão nas ditas penas. E os almoxarifes, escriveis oficiais dos ditos direitos, que o assim não cumprirem, perderão logo os ditos ofícios e nem haverão mais outro. Percebesteis? Ora então, se o senhorio, que possui direitos sobre as terras, neste caso, do que já veio, quebrantar este foral, perderá o seu direito. E se os seus almoxarifes e oficiais assim o fizerem, perderão os seus cargos e todas as rendas que a eles lhes consistem. E, portanto, mandamos que todas as coisas conteúdas deste foral, que nos poemos por lei se cumpram para sempre, do teor do qual mandamos fazer três. Um deles para a Câmara de dita vila, o outro para o senhorio dos ditos direitos, e o outro para a nossa Torre do Tombo, para em todo o tempo se poder tirar qualquer dúvida que sobre isso possa sobrevir, dada em a nossa muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa, aos 4 dias do mês de agosto do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1515. E vai escrito e concertado em 25 folhas e esta meia por mim, Fernando Pina, que será aquele senhor ali. E isto será apenas a finalização do foral, pois todo o demais será escrito agora na nossa capital. Compreendeste? Não me parece. Bravo! Sim? Compreendemos. Pois, senhor, se compreendesteis, firmareis os apontamentos que o escrivão Dom Fernão de Pina fez para estardes de acordo e confirmardes a El Rei aquilo que dissesteis. Uma oh. Enquanto nos firmamos. Sabes escrever? Não. Melhor. Bom povo! Cheers. Assim se terminam. Obrigado. As intirações para o muito novo foral a ser otorgado a esta terra. Por ora, Dom Fernão deslocar-se-á para terras de Lisboa a fim de o entregar à restante comissão foraleira para obrigado. Que possam subscrever e redigir como mandado por Sua Alteza. Podereis aplaudir. Se fazer o favor. Os apontamentos da discussão do foral será levado à la muito nobre cidade de Lisboa, onde será redigido e signado por Sua Majestade. Demorará um tempo em ser escrito, feita as iluminuras e tudo o demais, e em voltar aqui. Já sabes que para setembro do próximo ano? É uma coisa rápida, essas coisas se fazem assim. Que temos mais, como, não me lembro, como 500 e tanto forais que fazer e todos a mão, demora um bocadinho. E as iluminuras e tal. Bem, sabemos que de demorar um pouco e também sei que o trilho que vais trilhar é longo e tortuoso e devereis repousar um pouco antes de o percorrer. Bom, eu gostaria de descansar. Falaram de que a vossa casa tem muito boas camas. Sim, ué, senhor. Boas enxergas. E que a terra de Aveiro são um bocadinho frias. Sim, também um pouco. E poderia ir a Maria a aquecer-me a cama? Maria? Só para aquecer-la. É que tenho dor das costas, assim. Eu fico aqui à espera. Se não se importa... Senhor, assim, providenciar. Eu, Dom Fernão de Pina, perdoai-me. É uma honra para mim e para Dom Vernon. É, sim, ter o senhor na nossa presença, e sem vós não conseguiríamos ter feito esta discussão de forma tão ordeira e... Obrigado. Foi obrigado. De contributo excelso. Acontece que para vos alojar a nossa casa é muito pequenina, não é? É, pequeníssima. Era em vossa casa, não? Era em minha casa, senhor, não era nas vossas. Exatamente, em vossa cadela é grande, senhor. É, mesmo. Este claustro aqui é como se fosse o primeiro onde iria por esse sítio. Já pode ter Deus! Então, continuação, até já, até já. Senhor, desculpa aí pela... Bem. Má formação, não é? Eles não fazem por mal. Apenas no seu bem, são um pouco trocos. Senhores, retirar-me-ei também, a fim de preparar tudo para o meu nobre enviado repousar. Senhor, queres me acompanhar? Não, não, ficareis por aqui. Ficou lá a gente à terra, claro, porque, a falar à vontade. Agora que eu vou retirar, poderei conhecer certamente mais intimamente a gente à terra. Certo, certo, senhor. Vós, senhor, toquei uma para animar a gente, depois também podereis retirar-vos um pouco a refrescar as vossas gargantas, que já estão de veras secas por esta hora. Senhores, umas santas noites a todos. Não saiei, saiei. Fiquem por aqui. E já retornarão outros artistas, outras coisas, para vos entreter pela noite. No sé si permitís, puedo contar una historia. Buenas noches. Eu ia contar uma história para vocês. Não sei se nesta terra de Beiro conhecem o aldrabão mais grande do mundo, não? Tem de sorte. Mas eu gosto muito deste senhor. Eu vou contar só uma pequena história deste senhor. O aldrabão ia um dia caminhando por um caminho e sentiu uma chamada dessa chamada da natureza que tem que ser aqui e agora. E então, olhando uma moita por detrás da moita, mientras soltava as calças, descia as cuecas, e se pôs detrás das moitas, a lo que todos sabéis. E estava empurrando assim, o aldrabão mais grande do mundo, quando em meio das folhas, ao longe, olha que vem por o caminho um cavaleiro. Los cavaleiros siempre ven a cavalo. ¿Y qué es lo que pasó al aldrabão más grande del mundo? Entonces, o aldrabão apaña una folia, se limpa, sobre cueca, calzas, tira el chapéu y encima del bolinho, ainda que quentinho y cheiroso, enfía el chapéu y segura con las dos manos. Así. Y espera. Quando já o cavaleiro já vem mais perto, começa o aldrabão. Diz, boa tarde, cavaleiro. O cavaleiro tem esse bocadinho de ego. Então o cavaleiro puxou da rédea e diz, boa tarde. O cavaleiro, desculpe, eu estou aqui. Porque passei toda a tarde perseguindo uma codorniz pequenina, que põe ovos de ouro, que me fugiu e só consegui apanhá-la aqui com o chapéu. Mas fiquei longe de minha casa e a coitadinha aqui no chapéu pôs-se morrer afogada por falta de ar e por o calor. Eu queria pedir um favor, se o senhor podia ir a procurar uma gaiola à minha casa, a pedir-lhe à minha mulher. Os cavaleiros não são muito dados a fazer favor. Não, não. Seamos sinceros. Los cavaleiros, no. E o cavaleiro olhou assim com uma cara mais ou menos como... Pressão também? Mais ou menos assim. E o aldrabão lhe disse, claro que por la molestia e o tempo que tendría o senhor de ir a minha casa à procura da gaiola, eu pagaria com um ovo de ouro da codorniz. Quando estava terminando de dizer ovo de ouro da codorniz, en el nis, já havia dito o cavaleiro e dizia, então, onde fica a tua casa? Não estava interessado para nada. O aldrabão lhe diz, bem, mas es que pensando no melhor, minha mulher é muito desconfiada. Não vai chegar lá gaiola qualquer. Além de mais, você não sabe onde fica a minha casa. Vai demorar muito tempo em chegar lá, se chega. O melhor seria que o senhor emprestar-me o cavalo mientras toma conta da corrida. Assim eu vou rápido, apanho a gaiola e volto. E minha mulher não vai dar problema nenhum. Eu tenho que tomar conta do codorniz e segurar. Mesmo, tenho que tomar para que a coitadinha não morra. E então, como se faz? Tenho que pôr o dedo aqui à volta e cuidado de não levantar nem um bocadinho o chapéu, porque como é pequenina e rápida, fuge. E depois já continua a perseguí-la. Então, se põe assim. Mesmo, exatamente assim, e não levante nem um bocadinho o chapéu, senão vai fugir. E vai ao aldrabão, a subir o cavalo, e diz, não vou. E o cavaleiro, segurando o chapéu, diz, como que não vai? Olha que a coitadinha se vai morrer de calor e de falta de ar, de, olha que a coitadinha se põe no ovo de ouro. Não, eu não vou. Eu não sou parvo. O que o cavaleiro quer é que eu vire as costas e ao ficar com a codorniz que põe o ovo de ouro, que é o único que eu tenho em minha vida. Sem a codorniz, não tenho conselho. Homem de Deus, olha lá. Para que não duvides de mim, vou te dar um saco com moeda de ouro. Pero vai ter que voltármelo junto com o cavalo quando volte trayendo a gaiola. Bem? Apanha isso. O aldrabão apanhou a moeda e subiu o cavalo. O cavalo, esse cavalo, nunca havia corrido dessa maneira em essa terra. E nunca mais voltou a fazê-lo porque nunca mais voltou para ali o cavalo. Nem o aldrabão. O cavaleiro ficou a esperar. E temos ainda o cavaleiro tomando conta do chapéu. Depois de uma hora, doía no chorando. Depois de duas horas, apanhando a postura certa, já doía as costas. A las três horas, doía de músculo que ele nem sequer tinha conhecimento que tinha. A las quatro, já não suportava mais. Então, começou a falar em voz alta. Não é que eu duvide, mas vou ver como está a coitadinha. Lo mesmo falta um bocadinho de ar, faz muito calor. Não é que eu duvide, só quero olhar como está. E então, falando assim, levantou um bocadinho o chapéu e enfiou na mão. E apanhou uma coisa fria e úmida. E pensou, ai meu Deus. Era mesmo frágil, a coitadinha. Eu apertei demais e agora tenho a mão cheia de penas, sangue e miolo de uma coitadinha codorninha. Ai, Deus, que fiz. E então levantou o chapéu para olhar-se a mão cheia de resto do cadáver da coitadinha codorninha. E se olhou a mão, e também parece que ela cheirou, e lo lógico, merda! E então, tentou sacudir-se, limpar-se, como fazeria qualquer. E ao sacudir-se, com tão má sorte, que bateu com a mão em um calhau que havia. Mais ou menos, a cena foi assim. Não é que eu duvide, só vou ver como está. Merda! recupere un bocadillo que el sabor no es muy bueno. El sabor es mismo merdoso. Esta es la historia del dragón más grande del mundo que tocó un cagallón por un caballo y un saco de moneda de oro. Eu sei que isso não está em los apuntamentos do coral, hein? Essas são de las histórias que eu conto a Don Manuel. Ele gosta de piadas dessas. Eu acredito que devem estar preparando-me alguma surpresa. Não demoraria muito em fazer uma cama que deve estar feita da manhã. Espera um bocadinho, eu vou ver que surpresa e volto.